coisa que ela escreveu que eu escrevi para ela. Rouxinol, enchei minha alma

essa cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalhas quando tens conversas sobre mim. Porquê tu sentes tanto rancor? Bienvenue dans nos programmes. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Já estamos aqui há alguns momentos. Depois de algumas semanas de ausência, novamente aqui na vossa companhia, para vos divulgar o melhor da música portuguesa e também as suas mensagens. Então, desde já, aquele abraço amigo deste vosso amigo. Então, o programa do Telefone Toca é um programa onde você pode ligar para o 0238 434800 para fazer a sua dedicatória. Ou simplesmente uma mensagem. Então aqui estamos para si.

ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá para mim. Ela não dá, não dá nada. Ela não dá nada para mim. Ela não dá, não dá nada. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá para mim. Um abraço e um beijo, aquilo que eu mais desejo, ela não dá para mim. Então aqui estivemos com os Quatro Menos, espero que tenha sido do vosso agrado. E agora temos uma ouvinte que nos vai certamente dizer alguma coisa. É para isso que ela está ao telefone. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Você vai nos contar uma pequena história que lhe aconteceu um acidente de aviação e, portanto, você está à procura de uma pessoa que tenha visto o seu acidente, não é? Sim, uma senhora portuguesa que ela assistiu ao acidente, que eu vinha no boulevard Alexandre Martin, e uma outra senhora... Esse boulevard é ali perto do teatro, não é? Sim, é um bocadinho antes do teatro, e estão a Red Bus ali, uma paragem de autocarro perto também. Entrando eu teve o acidente e o teatro estava ali, uma paragem do autocarro. E eu penso que essa senhora, ela ia para o transporte. E eu, quando eu saí do carro, ela perguntou-me se eu era portuguesa, eu disse sim. E ela já tinha tirado fotografias ao meu carro. Só que eu não tenho os dados dessa senhora e, se possível, ela se reconhecesse ou alguém que a conhecesse, ligava para o rádio e eu dou-me o meu número de telefone e vocês davam os meus dados para ver se ela me podia contactar, que eu ainda não fiz o coche. Sim, para o acidente. Porque você não estava em condições de fazer o constato? Não, senhora, eu estava em estado de choque, ainda estou hoje, porque eu ainda não peguei no carro, que eu tenho medo agora de conduzir. É coisas que acontecem, são. Quem anda na estrada, quem anda à chuva, molha-se, não é? É, e foi mesmo isso. E é que eu não tinha nada naquele dia, não é que eu tivesse, eu tinha que... Passei por lá, tenho a minha mãe vinha no cemitério e fui lá tirar as flores que estavam no chão. E dei um contorno ao vídeo de trabalho. E foi por as 14 horas e essa senhora, ela deu uma cumprimenta e foi a outra que acelerou ou que passou ao semáforo, mas eu não sei. E a outra só disse, eu travei, mas correi. Mas como não fizemos os papéis, ela vai meter, não vai meter e vai ser 50-50. Eu estou... E depois a polícia passou e disseram que estavam as câmaras em cima e tal, mas pronto, na minha segurança disseram-me, se você tiver esses dados dessa senhora, se ela pode Sim. fazer qualquer coisa, ou ligar, ou dizer ao menos o que viu, que é para depois eles até vão ver as câmaras, não sei. Tá bem, então o que você está à procura é de uma senhora que viu o seu acidente ali no Boulevard Rosplat. Uma senhora portuguesa, ela até tirou fotografias do meu carro. Perto do teatro. Então, se essa senhora estiver... Se essa senhora, por acaso, estiver à escuta da rádio, pode telefonar para aqui, para o 0238-43-48-00, e nós, então, daremos-lhe o seu número de telefone para ela entrar em contacto consigo. Está bem? Exatamente, se for possível. E, para já, agradeço a você e às pessoas que me escutam, se alguém estiver ao corrente, que me possam ligar... Ou se houve outra pessoa que viu, por acaso... Sim, ou se houve outra pessoa que viu mesmo o acidente, sobretudo da outra, se ela passou ao semáforo, se não passou, como é que foi? Você que foi que dia, exatamente? Foi quinta-feira, acho que aí por volta das 14 horas. Muito bem, então se por acaso viu o acidente quinta-feira, à volta das 14 horas, no Boulevard Rocheplat, Orleans, ali perto do teatro, esta senhora procure alguém que viu esse acidente, não é? Você é sim. Você é a senhora? Madame Pereira. Senhora Pereira, muito bem. Então aqui fica o recado, e se por acaso alguém viu e que está à escuta, porque não, entram em contacto connosco, está bem? Sim, eu vou dar o meu número do telefone a você. Sim, depois fora da antena, está bem? Sim, obrigadinho. Bom dia. Até já.

cara que ai, então vamos lá nós fazer a festa aqui na Rádio Arco-Íris, esta manhã aqui no programa do Telefone Toca, e temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, que passa uma indicatória. Sim, força, a antena é sua. É, da parte da Jerome? Sim. Para a minha mãe. Eu quero passar a música de José Malhua, Roberto Beijo. Penso que já passou essa música hoje de manhã. Vamos passar outra, Rubén Aguiar, está bem? Está bem, ok. Então, um ótimo domingo para ti. Bom dia. Bom dia, obrigado. Se o teu maridinho pede um docinho que não lhe dás, fica saciado e assim outro prato não vai procurar. Este é o segredo de um casal feliz. Comida caseira mais que doce e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa dá pão e água, vai comer lá fora. Aqui estamos com o Rubén Aguiar e temos uma fidel ouvinte da Rádio Arco-Íris em direto. Hoje a Sra. Esperança tem mesmo que falar, hein? Vamos lá, olá, bom dia, Sra. Esperança. Bom dia, Sr. Lionel. Estou contente de o ouvir e de que você já chegou de férias e que está tudo de saúde. É o que eu desejo a você e a vocês todos, os animadores. Pá. E para todas as minhas amigas que me conheces, a todas, uma muita saudinha. E para os meus filhos e os meus netinhos. Para toda a minha família, sabe como é. Saudinha para todos, é o que eu desejo, que é bom. É, isso é muito bom. Havendo saúde, já esperança, já... E para mim também, talvez estava a esquecer-me de mim. Estou a desejar a todos e eu não me desejava a mim. Mas você, sabe como é? Você é uma força da natureza, assim podemos não, dizer. Não, eu graças a Deus, sabe, eu não penso só em mim, penso em todo mundo. Pá, quando eu peço a Nossa Senhora, peço a todo mundo, saudinha para todos. Você é muito generosa, não é? Ah, eu não, eu sou generosa, também tenho os meus defeitos, olha que não sou nenhuma santa. Que ninguém se meta comigo, hein? Faz você bem. Também temos que ter o nosso caráter, é bom. Bom, e, hein? Que ninguém se meta comigo. A minha falecida mãe, quando as minhas irmãs faziam, como era mais velha, quando faziam as neiras, pá, de coisas que me pegava em mim. Ai, a mão da Nossa Senhora vai haver a guerra aqui. Era logo. Mas era uma guerra boa, uma guerra sana. Era uma guerra só a remungar com elas. Eu era a mais velha, tinha a mania que era eu que mandava. E assim é agora que é. Não, agora somos três irmãs e damos-nos muito bem. Ué, sabe como é. Pronto, Sr. Leonel, um grande beijinho, muita saudinha para todas, para a sua família, para você e para todos os animadores, para todo mundo. E para si também, muita saúde, muita coragem, tudo o que há de bom, de melhor para si. Espero bem. Ela agora não é muita coisa, mas sabe como é, temos que ter forças e coragem. Também a idade também já não é muito, já não sou muito nova, sabe como é? Você, na voz ainda parece que tem 50 anos. Ai, oh meu Deus, não tenho 50, mas já tenho mais bastante, quase o dobro. Não, mas não parece. Não, você é, também não é tanto, não é tanto. Você é uma pessoa bem disposta e é isso que nós precisamos também. A boa disposição. Senhor Leonel, se eu estiver a chorar como com duas pessoas, você, olha, o que é que eu faço? Se eu disser que tenho mal isto aqui, elas não podem dizer nada, ao menos, olha, sabe como é? Transforma-me em amigas e falo com elas, faço-las rir e coitadinhas, às vezes, lá que me dizem, ai, agora já estou melhor e tudo, porque eu transformo pessoas. Pessoas coitadinhas que sabem da vida dela, sabe? Para elas falar um bocadinho. E assim é que bem é. A mim e a elas estão bem. Muito sabe bem. Muito pronto, bem. Pronto, Sr. Leonel. Um grande beijinho, que Deus os ajude a todos. Igualmente, um beijinho para si. Bom dia. Pronto, bom dia. Obrigada, bom dia. A festa com Nelson Costa. Ele estava a arrumar a sacristia e o padre pôs-lhe lá para fora. Ele deixou mesmo de cantar, veja lá. Mas ele veio novamente com a sua festa. É o programa do Telefone Toca. São exatamente 11 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Mais uma vez aqui estamos para levar as vossas mensagens. Aqui no programa do Telefone Toca. E para isso um só número de telefone: 0238-434800. Assim curtimos com o Nelson Costa e vem aí os solitários. Eles dizem que são olhos para ti. Só tenho olhos para ti, então os solitários aqui, aqui connosco. E temos uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia, Sr. Leonel. Olá, como está? Está tudo bem, obrigada, e você? Sempre a andar. Certamente você gostaria de deixar aqui uma mensagem, não é? Sim, senhora. É para os meus três filhos. Sim. Estão dois inverres e os meus netos inverres. E as minhas noras. Muito bem. E é para o Nuno Dias, para os meus netos que estão aqui, e para a minha nora Sandra Dias. Muito bem. Então é para eles passarem um bom domingo, e estou à espera do Nuno para almoçar. Ah, isso é... Tem sorte, tem sorte. E o que é que vai a ser? O que é... Já agora, o que é que... Olha, se... Qual vai ser o petisco? Estou a dedicar aos meus filhos um amor de mãe. Está bem. A gente vai então tentar, agora não é possível, mas daqui a um bocadinho eu vou a passar. Sim, senhora, Leonel. E já agora, o que é que vai ser o almoço? É cozida à portuguesa, foi o que ele me pediu. Ah, isso, até se comia já, é mesmo assim com este tempo. Mas olha, chega para você se quiser cá vir, não há problema nenhum. Muito obrigada, assim é que é. Um cozido à portuguesa com aquelas tronchudas, batatas, aquela sim, carne não toda. Não vou falar tronchudas por enquanto, é repolho comprado, mas bom. Com essas carnes todas assim, meio esfumadas, sim, carninhas, não é? E chouriça portuguesa feita por mim, uma maravilha. O salpicão, o presunto e tudo isso, sim, não é? Sim, senhora. Muito bem, é assim mesmo. Olha, então um bom apetite e... Obrigado igualmente para você, é um bom domingo e para todo o próximo programa. Muito obrigada, bom dia. Pronto. Bom dia, Sr. Leonel, bom dia. Ser bonita.

sua mi a un culana. Y lo no lo sé. Su hambre mi de a un mi a un culana. Sua mi a un culana. Rádio Arco-Íris no 96.2, aqui no programa do Telefone Toca. E vocês podem continuar a telefonar para o 0238-43-4800 para fazer a sua dedicatória ou, por não, passar a sua mensagem. Tenho olhos molhados por não me conter. Está tudo acabado, tenho que dizer. Minha chama já se apagou. Tô apaixonada e eu sem amor. Hoje só me restam estas minhas lágrimas. De olhos molhados aceito o meu erro. E ver-te sofrer é o que eu não quero. Sei que dói demais do que eu me espero. E as minhas falhas assumo, não nego. Mas aceita apenas este meu pedido. Não penses mal de mim quando eu sair porta fora. Não penses mal de mim quando a chorar disser que vou. Não penses mal de mim quando me encontrares com alguém e refizer a minha vida. Por favor, não penses mal de mim ao dizer-te que vou embora.

já faltam cá poucos a que aproveitar. Então, aqui estivemos com esta voz extraordinária de João Pedro Paes. Agora vem aí um novo tema de Rui Bandeira. Férias de 80 é o título desta música. Vamos descobrir Rui Bandeira. Quando eu era criança, eu me lembro do momento em que te vi. Naquelas férias de 80 me encantei. Agora, agora só pode ser amor de inverno, não é? Rui Bandeira. Férias de 80 é o título desta música, uma música que saiu agora há coisa de um mês, nem isso. Rui Bandeira, então, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Um nome bem conhecido em Portugal, ele é Fernando Daniel, e que nós ouvimos pouco aqui na Rádio Arco-Íris. Ele chama-se, então, Fernando Daniel, Nada a Perder. É isso que vamos ouvir. Agora diz-me o que sentes, de repente fico com medo, mas no fundo já te conheço, um adeus é tudo que peço. Sei, ai, ai. Nada a perder. Então gostam desta música de Fernando Daniel? Então aqui estivemos, música diferente, é assim, também o programa do telefone toca e agora vamos recordar a bela portuguesa. Olá, é para si. Portuguesa, como é bom recordar. E agora vamos ouvir quem? Lorenzo, a cadela. Quando lá cheguei, abriu a porta e ladrou estava lá a cadela. Ainda bem. Aqui estamos com a voz do Lorenzo. A Cadela é o título desta música, não é o Lorenzo que faz à sexta-feira, o Sr. Lourenço, não é ele que canta, ele só faz aqui o programa todas as sextas-feiras, das 9 às 12. Aqui é outro Lorenzo. Portanto, temos mais uma pessoa em linha. Olá, muito bom dia. Oi, bom dia. Queria mandar uma dedicada para a minha irmã, que festejou os anos dela no dia 30 deste mês. Sim. De setembro, que estamos em outubro agora. E queria lhe desejar um feliz domingo. Muitos beijinhos para ela e para a família. E um bom dia para vocês também, para todas as pessoas do Arco-Íris. Muito obrigada a si. Também um ótimo domingo para si. Feliz domingo para vocês. Então aqui vai, já que está a falar de felicidade, vamos ouvir os sons do Minho, ser feliz. É isso que nós desejamos também a si e a todos os nossos ouvintes. Muito, muito obrigada e bom dia. Bom dia. Bom dia. Um abraço apertado, um sorriso no rosto, meio caminho andado para estar bem disposto. As mãos para cima, agora eu quero ver, fazemos a festa até o dia amanhecer. então seja feliz, como dizem aqui os sons do Minho. São isso os votos sinceros aqui do programa do Telefone Toca. E agora vem aí o Viramilho e ele diz que é o rei do adultério. Vamos ouvir o que é que ele vai interpretar. Esta música só saiu ainda há dias, o 2 de outubro. Onde o rei chegou, todas me veneram. Sou conquistador, mas quer ser um homem sério. E o rei do adultério chegou. Mas o amor é só um. Minha mãe, amor é só de mãe. Ninguém me leva a sério. Fizeram de mim o rei do adultério. Amor é só de mãe. Amor de coração. Na minha vida saiu e dispensa opinião. Relação não, da minha vida saiu e dispenso opinião. Primeiro é tudo sério, cheio de sedução. O rei do adultério até sofreu de pressão. Agora já não cola, nem promessas de amor. Eu lembro toda a hora o que minha mãe me falou. Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério. Fizeram de mim o rei do adultério. Amor é só de mãe, amor de coração. Na minha vida saiu e dispensa opinião. Relação não, da minha vida saiu e dispensa opinião. Se me olho no espelho, vejo o rei do adultério. Um coração sofrendo, queria ser um homem sério. Eu já nem quero mesmo entregar-me ao amor. Por isso eu não esqueço que minha mãe me falou. Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério. Fizeram de mim o rei do adultério. Amor é só de mãe, amor de coração. Na minha vida saiu e dispensa opinião. Relação não, da minha vida saiu e dispensa opinião. Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério. Fizeram de mim o rei do adultério. Amor é só de mãe, amor de coração. Na minha vida saiu e dispensa opinião. Relação não, da minha vida saiu e dispensa opinião. Aí cada um é que sabe da sua. Viramilho, então aqui o rei do o rei do adultério. E temos um ouvinte em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olha, então eu apresento-me, sou João Marcos dos Santos. Sim. E Maria Isabel, somos nós que organizamos a missa na Basílica de São Benoît, todos os anos, em honra da Nossa Senhora de Fátima. E este ano, devido à crise sanitária que estamos a atravessar no mundo inteiro e nós aqui na França cada vez mais, foi decidido de anular, só para avisar todos os portugueses e portuguesas que estão à escuta do nosso grande rádio, do nosso grande rádio Arconselho. Muito obrigado. E, essa missa não terá lugar como previsto este ano. Ficou já marcado para o ano, para o dia 10 de outubro, em acordo com a Basílica, mas, por favor, e se vocês pudessem, o domingo que vem a gente torna a falar para avisar todos os portugueses que a missa não terá lugar este ano, por favor. Não é por causa da pandemia, por causa deste vírus que anda aí. Então, muitas manifestações, infelizmente, estão a ser anuladas. E, portanto, a missa em honra de Nossa Senhora de Fátima, então, não terá lugar. É onde, exatamente? Era na Basílica de São Benoît Celular, aqui ao lado, não é muito longe de Orleans. Tínhamos sempre muitos portugueses de Orleans, de toda a parte, e nós não quisemos pegar a responsabilidade nem arriscar isso. A saúde em primeiro lugar, e Deus está lá em cima para nos ouvir, não é? Exatamente. Bom, então aqui ficou a sua mensagem, muito obrigado. Obrigado. Uma boa continuação. Bom dia. Obrigado à rádio pela difusão. Obrigado. Bom dia. Sinto esta noite mágica, e de longe eu te vejo. Oh menina linda, tu és o meu desejo. Quero dar-te um Há que aproveitar, hein? Força! Quero dar-te um beijo. E é o grupo Inversos. Quero dar-te um beijo, oh, um beijo, ah. Estou no fim do mundo, não tenho mais tempo. Quero dar-te um beijo, oh. Que casou comigo, ela não faz quase nada. Só preciso de um auxílio, isso para mim já me basta. Faça-me o que eu preciso e a comida a gente trata. Ela lava e eu cozinho, meto tudo ao gosto dela. Faça-me o que eu vou pedindo. Dá-me auxílio, mulher. Segura aí. Segura nos tomates, segura no pepino. Deixa que eu faço, meu amor, deixa que eu cozinho. Lava a minha verdura, que eu meto a ferver. A carne está preparada e eu já te sirvo comer. Segura nos tomates. Ai, são horas de comer. Então é o Zé Bonito, ele está a cantar esta música, eu não conhecia, estou a descobrir. A Mulher Segura Aí é o título desta música. Vamos só ouvir mais um bocadinho e depois vamos a outra música. Sirvo comer. Que casou comigo, ela não faz quase nada. Só preciso de um auxílio, isso para mim já me basta. Faça-me o que eu preciso e a comida a gente trata. Ela lava e eu cozinho, meto tudo ao gosto dela. Faça-me o que eu vou pedindo. Segura aí. Segura nos tomates, segura no pepino. Deixa que eu faço, meu amor, deixa que eu cozinho. Então deixem o lá fazer a cozinha, se ele gosta de fazer, deixá-lo fazer e você repousa-se durante esse tempo, pode olhar por si, fazer a sua manicure, etc, etc. E isto está mesmo bonito, está bonito, está. É a Agatha. Santo me mandou

Quando tu não estás, Luís Manuel, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, estão à escuta do programa do Telefone Talk. Agora vem aí o Luís Filipe Reis, Descobri que te amo. Não posso mais esconder de ti o sentimento que há em mim. Nunca vem ninguém como eu te amo. Vem para mim e diz-me que também sou eu o homem que te leva ao céu, que vou fazer parte dos teus planos. Já passaram tantos anos e eu não vi. Queres tua alma gêmea para mim? Descobri que te amo. Posso mais te esconder que o meu amor é a valer. Nunca quis ninguém como eu te quero. Vem para mim e diz-me que também sou eu o homem que te leva ao céu, que eu vou fazer parte dos teus planos. Já passaram tantos anos e eu não. Tá legal, todas me querem. Eu quero alguma, quero o meu amor, não quero mais nenhuma. Cris Ribeiro. A Cris Ribeiro mais uma vez. Sabes o que eu penso? Todas me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, eu não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma.